Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, compartilhando o livro de Provérbios, no capítulo 7. É um tema que é recorrente no livro de Provérbios. Salomão teve que enfrentar essa situação por sua própria opção. Salomão, entre esposas e concubinas, chegou a ter aproximadamente 1.000 mulheres. Os historiadores dizem que muitas dessas concubinas vinham em negociações e muitas delas talvez nunca tenham sido conhecidas por Salomão e só vinham para o harém. Não tinham contato direto, mas ele mesmo se deixou levar por esse problema. O pai já tinha tido esse problema, Davi, e ele multiplicou muito esse problema com dezenas e dezenas de esposas e centenas de concubinas. Chega ao final da sua vida, tendo se corrompido pessoalmente, tendo trazido a corrupção para dentro de Israel. E quando ele escreve Eclesiastes, você já percebe um homem que passou por todo esse momento. Primeiro de uma formação para ser rei, depois o acolhimento da graça da sabedoria, infelizmente o pecado da idolatria e da. No caso dele não era prostituição, o exagero dos acordos políticos e o exagero também em aceitar as mulheres, e embora isso fosse uma parte dos presentes que os reis davam uns para os outros na negociação, mas Salomão muito bem, com a reputação que tinha, teve a condição de dizer não, basta, já tenho muitas mulheres e poderia ter ficado muito melhor, vivido uma vida muito melhor e chegado à velhice muito melhor. Ele chega na velhice com o semblante caído pelo fracasso que teve nessa área. Então, irmãos e irmãs, nós temos que prestar muita atenção, porque essa é uma área fácil de compreender sob determinados aspectos. É claro que eu não estou analisando aqui questões, por exemplo, como temos hoje, sabemos, né, já praticamente um século aí, daquilo que acaba influenciando diretamente o nosso comportamento, como inconsciente, o inconsciente coletivo, depois com Jung. Temos todas essas questões, mas a compreensão do texto em si, a compreensão do elemento adultério em si, no capítulo 7, é muito simples. Isso é muito fácil de compreender. As razões precisam ser, claro, aprofundadas. E também podemos levar em consideração muitos outros aspectos culturais e tantas coisas. Mas a compreensão do capítulo 7 é fácil de compreender, todavia, dificílima de resistir. É uma área em que animais sexuados, o ser humano é um animal sexuado, tem que vigiar muito mesmo. E não adianta vigiar durante um ano. Vigiou durante um ano após a conversão, ótimo, maravilha. Mas não resolve. Vai ter que vigiar 10 anos. 10 anos serão ótimos, mas não resolve. Vai ter que vigiar a vida inteira. Mesmo na velhice, quando já não, o corpo já está amortecido, lembrando a expressão de Sara e Abraão, o corpo pode estar amortecido, mas o pensamento não está. A cobiça não está. Então, isso tem que ser um desafio a ser encarado para a vida inteira. É claro que é mais forte na hora em que nós estamos com o vigor sexual a pleno vapor, claro. Aí a vigilância tem que ser, então, triplicada, quadruplicada, porque os hormônios também estão trabalhando, além do que eu só mencionei, as motivações geradas pelo inconsciente, que tem todo um histórico, né, vivencial, desde o seu nascimento até gerações passadas, influências que nós trazemos, né? De comportamento, sobretudo, tem tudo isso. Tem um inconsciente coletivo, tem a hegemonia cultural que vai empurrando. Não, tudo bem, vale tudo, tudo pode, tudo é lícito, tudo convém. Então, claro que há muitos elementos e vale a pena nós fazermos uma série de outra sugestão. Uma série de estudos só para trabalhar essa questão. Eu vejo que essa é uma das matérias que nós falamos pouco. Ou falamos para jogar pedra nas mulheres, olhando o texto sem uma interpretação do contexto da época para o contexto atual, ou falamos assim por alto, não vale a pena. Vamos vendo todo o livro de Provérbios, vamos fazer a nossa parte, mas é importantíssimo, importantíssimo para a manutenção da santidade, vigiar, um dia, um mês, um ano, 10 anos, toda a vida, para que não caiamos na tentação. Louvado seja o nome do Senhor, eu vou abordar esse aspecto e vou abordar um segundo aspecto. O texto é pequeno, nos permite abordar um segundo aspecto, que é a prostituição do eu com o eu, a prostituição cultural. Nesse caso, hoje já não há mais tantos ritos de prostituição em forma de culto da fertilidade. Isso era mais comum num passado. Há outros tipos de prostituição hoje, sem dúvida, mas a prostituição cultural, como no passado, é mais raro hoje. As coisas mudaram. Há um outro problema sério, que é esse novo padrão de comportamento socialmente aceito como normal. O normal é você tornar-se promíscuo. Normal é tornar-se adúltero, normal é isso. E o anormal são os religiosos, e somos muitas vezes achincalhados por causa dessa questão. Isso sim é mais forte hoje do que a prostituição em forma de culto, inclusive com ritos de fertilidade, com ritos de sexualidade explícita entre todas as pessoas, né, o que se chamavam de bacanais, e isso era mais comum na antiguidade. Ainda existe, mas hoje o poderio dessa questão está mais no, na norma de comportamento cultural, tá bem? Norma de comportamento cultural. Muito bem, então dá para trabalhar a questão do homem e da mulher e do homem, pela ordem aqui de Provérbios, já que é a sociedade patriarcal, estamos falando de 3 mil anos atrás, e dá para trabalhar o culto ao eu. E o culto ao eu vai abarcar tudo o que lhe diz respeito. Ponto, fácil assim. Tudo o que lhe diz respeito. Colocar a sua individualidade, o seu prazer em primeiro lugar na sua vida, ou colocar outra pessoa ou outra coisa em primeiro lugar na sua vida, deixando Deus para segundo, terceiro, quem sabe lá para o último da fila das suas prioridades. E a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. E eu recomendo mais uma vez, pastores, pastoras, vamos trabalhar isso, coração aberto, coração rasgado, né? Falando com a juventude, falando com homens e mulheres adultos, né? Falando, com toda a comunidade de fé. Tá bem? Faço a leitura então a nós enviada e logo em seguida faço a leitura do texto e destaco esses dois pontos. O devocional hoje é mais breve e não menos importante. Ela vai reforçando aquilo que falamos até Provérbios 6. Diz assim a mensagem a nós enviada: creia e aceite. Ser filho de Deus é bom demais. Ser filho de Deus é melhor que granjear as riquezas desse mundo. Melhor que desfrutar dos mais requintados prazeres desta vida. Olha aí. Melhor do que conquistar os maiores troféus da história. O homem não se torna filho de Deus pela sua condição social, nem pela sua cor de pele. A todos quantos recebem a Jesus, Deus lhes dá o direito de serem feitos seus filhos. Agora mesmo você pode ser filho de Deus. O caminho para esse inaudito privilégio é crer em Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. O irmão nos manda uma palavra de bênção e nós também repartimos com os irmãos, acolhemos essa palavra de bênção aqui para a nossa vida, para a nossa família e para todos os irmãos e irmãs. Faço a leitura então de Provérbios 7, somente com duas ênfases. 7:1. Filho meu, obedece aos meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações, descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos, como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento, considera teu parente mais próximo. Aqui, só uma observação: o sábio está personificando a sabedoria. E pode personificar mesmo, porque Deus é a sabedoria. Então, o sábio personifica a sabedoria: Deus é, tem e distribui a todos quantos desejam. O sábio personifica a sabedoria e o entendimento, para enfatizar o quanto são importantes e devem ser amados e cuidados como nossos parentes mais íntimos. O termo hebraico original aqui é irmã, tá bem? Pode também ser empregado aqui com sentido de noiva. O termo é irmã, mas o contexto nos indica que pode ser utilizado como noiva. Israel se sentia noiva de Deus, né? O Deus de Israel, a amada do Senhor. A igreja é a noiva de Cristo, a amada do Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido. Versículo 5: eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz, deveras sem juízo. Ele ia e vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo, fim da tarde, irmãos. O final do dia. Caíam as sombras do entardecer, rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Outro detalhe, lembrando mais uma vez, é compreensível que há 3.000 anos atrás se tratasse mais da mulher imoral e não do homem imoral. Não é que nós concordamos, nós não concordamos. Porque se a mulher vai adulterar, e vai, nesse capítulo, ela vai adulterar com um homem. Os dois são adúlteros. Então, é compreensível a ênfase na mulher numa sociedade patriarcal de 3.000 anos atrás. O que não é compreensível é trazer para uma realidade posterior, 3.000 anos após, e continuar só falando da mulher imoral. Não, o ser humano imoral. A mulher imoral e o homem imoral. Perceba que o jovem, o rapaz, se aproxima ao entardecer, no fim do dia, na entrada da noite. Aqui tem um elemento poético belíssimo, porque para eles o dia também representava a presença do Senhor, né? E a noite, um momento de dormir. Não era como os egípcios, que tinham medo da noite, né, e tinham toda uma mitologia deles para trabalhar com isso, acerca do deus Ra. Não era nesse sentido. Mas o dia era o dia do trabalho, era o dia do lazer, era o dia do estudo, era o dia de louvar a Deus, era de dia que as coisas aconteciam. Diferente da sociedade contemporânea, que nós varamos, né? Manhã, tarde, noite, madrugada, tem trabalho, tem gente trabalhando a madrugada inteira, principalmente nos grandes centros. Então, é compreensível, mesmo não concordando, mas não se pode, para você não cair num anacronismo, estabelecer condenação de um período de 3.000 anos atrás, assim, sem nenhum cuidado, sem nenhum critério. Você tem que entender o contexto, como a sociedade pensava, como ela se organizava, como ela concebia a vida, quais eram os seus valores. Isso é compreensível, ainda que com discordância. Agora, inadmissível é que nós apliquemos o mesmo conceito nos dias de hoje. Não, hoje nós podemos dizer, sem medo de estar incorrendo em nenhum equívoco, a mulher imoral, o homem imoral, o jovem rapaz sem juízo, a jovem rapaz sem juízo, perdão, a jovem moça sem juízo. Então, é o ser humano como um todo, a pessoa humana como um todo. Versículo 11: Eis que a mulher, então, já dito isso, vamos lá. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora, espalhafatosa. Seus pés não suportam ficar em casa, um momento na rua, outro nas praças, em cada esquina se detém à espreita da sua vítima, precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de paz que hoje preparei, ou sacrifício pacífico na sua Bíblia, oferta pacífica pode estar também. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Só ainda na leitura, conforme irmãos, irmãs, a lei mosaica de Moisés, após seu período menstrual, toda mulher deveria oferecer ao Senhor uma oferta pacífica ou oferta de comunhão. Está lá em Levítico 15, Amós 5. Porque era considerado o período da menstruação como período de impureza. Aí você tem que voltar mais 1.000 anos, são mais de 3.000, agora 4.000 mais até para trás, né? Essa tradição já vem de mais longe, então 4.000 a 5.000 anos. Por isso, temos que entender mais uma vez o contexto. E a mulher que se era considerada impura oferecia oferta pacífica ou oferta de comunhão. O sentido espiritual do texto nos leva a entender que essa pessoa que estava na condição de imunda, que representa toda a sagacidade do pecado, a imundice, né? Teve a petulância de usar um ritual sagrado, que era a oferta pacífica. Quando acabava a menstruação, ela fazia uma oferta pacífica para dizer: ó, acabou a menstruação, eu agora já não estou impura, né? E fazia uma oferta ao Senhor, um ritual de purificação, para confundir e instigar ainda mais a volúpia do jovem inexperiente. Aqui aparece o jovem como uma vítima, né? O rapaz é uma vítima. Não, ele se aproximou da casa dela, se aproximou da mulher imoral, e ela pode ter usado da sagacidade do pecado, pode ter pecado ao usar um ritual para confundir e instigar o rapaz, mas ele estava lá pronto para pecar. Então, o texto vai trabalhar dessa maneira e nós temos que entender. Ainda mais a volúpia do jovem inexperiente, incauto. Eu prefiro a outra observação, um jovem fraco na fé. Aqui vacilou. Vacilou, não tem jeito. Cachimbo cai. Essa é a expressão popular aqui no Brasil. A irmã Vivian vai traduzir para o inglês: vacilou, né? Alguma palavra nesse sentido. Vacilou, vai sofrer as consequências do vacilo. Essa situação também revela como é possível que as pessoas continuem sua vida religiosa e cerimonial sem darem conta de que estão cometendo graves afrontas e sacrilégios contra Deus. A mulher foi lá, acabou a menstruação, faço uma oferta pacífica e trago o rapaz para adulterar comigo. É isso que o texto está denunciando. Está denunciando o adultério. Em nome de Jesus, esse texto é uma denúncia explícita do adultério. O único tema aqui é adultério, que nós vamos falar em A e B novamente. Dois aspectos do adultério, tá bem? Mas o tema é adultério. Por esse motivo, saí ao teu encontro, a buscar-te, e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos. Olha aí. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha a oferta. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer, gozemos os prazeres do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Observaçãozinha. Podemos fazer outra importante inferência espiritual a partir dessa declaração, irmãos e irmãs. É possível ver como a sociedade tende a argumentar que Deus se ausentou do mundo e da vida cotidiana e individual das pessoas sobre a face da terra, como o deísmo. Vou falar de novo o nome. Deísmo. É como se Deus tivesse dado o pontapé inicial, desse a partida na criação, criou e sumiu. Criou e se afastou. Agora se virem, né? Então, cuidado com essa ideia, que fica muitas vezes subjacente na nossa mente e nos valores da nossa sociedade, né? Então parece que Deus se ausentou. Portanto, como ele está ausente, nada de mal em fazer nada, em se permitir um pouco de divertimento, prazer, em meio a tanta desgraça. Nós agora estamos vivendo tantas guerras em tantos lugares, por que não satisfazer um pouco do prazer, alcançar um pouco do prazer, né? Então, ou muito prazer. Aí ela espera o marido sair de casa, faz essa sedução, e eu repito, o rapaz está lá. Ninguém obrigou ele a entrar lá, não. Mesmo no texto, dá para fazer essa consideração, sem fazer adaptação para o contexto 3.000 anos depois. Mesmo no texto, ele está lá. E ela o convida para o prazer, no meio da desgraça. Esse sofisma bem articulado tem levado e continuará levando milhões de pessoas para a morte, morte eterna, especialmente quando o noivo, aqui o noivo é o Senhor, quando o noivo, o Senhor Jesus, voltar em glória para resgatar os seus e destruir o mal e o maligno e os maus, seus seguidores, quando ele voltar, ele pode nos encontrar em prostituição, ou a prostituição mais conhecida, homem-mulher, mulher-homem, tá bem? Como a prostituição que cultual, uma forma de culto de prostituição, uma prostituição em forma de culto, que será o segundo ponto. Levou consigo uma bolsa cheia de prata, meu marido, não retornar antes da lua cheia, verso 20. Assim como a sedução ardilosa de suas muitas palavras e gestos, persuadiu com a lisonja e volúpia dos seus lábios e o arrastou. E ele, sem refletir, do mesmo momento, no mesmo momento, a seguir como boi levado ao matadouro. Ele, o rapaz, sem refletir, não pensou porque não quis. No mesmo momento a seguir, como um boi levado ao matadouro, ou como servo que corre em direção à emboscada, o servo, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Agora, portanto, filho, dá-me toda a tua atenção. Inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes. Não permitas que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral. Digo eu agora, não o texto, para o caminho da imoralidade, tá bem? A mulher e homem imoral. O texto está dizendo mulher, já explicado brevemente por quê. E seu pastor, sua pastora, pode aprofundar essa explicação. Não permitas que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram as suas vítimas, era uma prostituta, e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz ao precipício abaixo, rumo ao Sheol em hebraico, mais conhecido por nós como morada dos mortos, inferno, a morada eterna dos mortos, Sheol, né? Então, aqui encerramos a leitura. Bendito seja o nome do Senhor por essa palavra. O sábio não está se referindo simplesmente à pena máxima para o adultério, irmãos, tanto do homem quanto da mulher, explícita na lei de Moisés e em voga na época, que era a condenação à morte, Levítico 20, versículo 10. O pecado e todo tipo de adulteração da palavra de Deus conduz à desmoralização da personalidade, à ruína em todos os sentidos, ao lugar dos mortos, Sheol, e à morte eterna ou inferno. Aí tem vários textos que nós poderíamos citar. Graças a Deus, temos na pessoa e no sacrifício de Cristo Jesus, sacrifício vicário de Cristo, a derradeira oportunidade de nos livrarmos da garra do pecado e da morte, a confissão, o arrependimento, o abandono da prática do pecado, em nome do Senhor. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Irmãos, já mencionei e fecho dizendo, há dois tipos de adultério clássicos. E o capítulo 7 traduzem isso. Primeiro, o adultério mais conhecido, homem-mulher, a prostituição, a casas de prostituição. Hoje, casas de prostituição para homens e mulheres. Na antiguidade era mais comum mulheres, muito embora na Grécia, por exemplo, nós tivéssemos também a prostituição com casas mesmo, casas de homens e mulheres, lugares que se praticava a prostituição, tanto mulheres como homens, homens como mulheres, tá bom? Então, em primeiro lugar, essa prostituição mais conhecida, explícita, onde alguém que tem um cônjuge vai a uma casa de prostituição ou se deixa levar pelo seu pensamento, pelos seus desejos, alimenta esses desejos, esse pensamento, alimenta essa vontade e se aproxima da outra pessoa, assedia, propõe e os dois acabam cometendo o adultério. Tanto a mulher, vou pegar só pela ordem do texto, como o homem. Mas vamos lá, do homem como da mulher. Tá bem? Esse é o adultério clássico, conhecido, que nós já citamos nos outros provérbios. A minha palavra é direta. Meu irmão, minha irmã, essa é uma área fácil de compreender. Nós temos que entregar a nossa vida em primeiro lugar a Deus, depois, se você é casado, a sua esposa ou seu esposo. Os nossos corpos pertencem em primeiro lugar ao Espírito Santo de Deus, e nós fazemos uma aliança com a esposa, com o esposo, o nosso corpo pertence um ao outro. Somos uma só carne, diz a palavra. Portanto, a prática do relacionamento sexual de alguém que é casado, seja nesse exemplo, que é de uma mulher que já o texto dá a entender que ela recebia outras pessoas também. Você vê. Quando fala dela ficar na praça, né, sai o encontro com vestes de prostituta, e um momento ela está na rua, outro ela está na praça, ou seja, quando o marido saía de casa, ela ia preparar alguém, tentar seduzir alguém para cometer o adultério. Então, esse é o texto clássico, é um texto clássico para falar do adultério como mais conhecido. A recomendação é essa, meu irmão, minha irmã, nós já temos impulsos de animais sexuados. Nós já temos impulsos conscientes. Nós já temos impulsos inconscientes. Nós já temos impulsos inconscientemente, postos em nós pela coletividade. Estou citando Jung agora, né? Primeiro Freud e depois Jung, o inconsciente coletivo. Nós temos tudo isso. Se você deixar esse impulso fazer ninho na sua mente, se você deixar esse pensamento tomar conta da sua vida, você depois do pensamento vai pensar em formas, em um horário, em um dia, como no caso do texto aqui, em um lugar onde você possa encontrar alguém, quem sabe alguém já conhecido ou até não conhecido, se for o caso de prostituição, e você vai chegar ao ato sexual, vai seduzir, o outro vai se deixar seduzir, vai seduzi-la. Ela se deixará seduzir, vai seduzi-lo, ele se deixará seduzir, e isso acabará no quê? No adultério. E isso vai gerar pecado. E o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Eu nem vou citar. Aliás, só menciono. Na lei mosaica, o castigo era a morte mesmo. Tá bem? No mínimo, o homem tinha a possibilidade de repudiar sua mulher se ela adulterou e, no máximo, apedrejar, levá-la à morte. O inverso nem sempre era da mesma maneira, infelizmente. Era difícil, mesmo se o homem adulterasse, que uma mulher fosse até o juiz e ele fosse apedrejado. Aí são os problemas desses milênios atrás de patriarcalismo. Mas ela poderia sim reivindicar o seu direito de cessar o casamento, de encerrar o casamento, provando aos juízes na porta da cidade, por exemplo. Ela poderia ficar livre e voltar para a casa dos pais. Se não fosse assim, ela não poderia. Muito bem, meu irmão. Citando isso e citando o Novo Testamento, eu quero dizer a você, isso tudo começa com uma série de impulsos, de desejos que os animais sexuados têm. Ponto um. Ponto dois. Esses impulsos e desejos podem ser nutridos no seu pensamento. Ponto três. Esse pensamento pode se articular e começar a fantasiar. Ponto 4. Ele pode ir além da fantasia e começar a assediar a pessoa. Ponto 5. Além de assediar, você pode criar um dia exato, uma hora exata, uma oportunidade exata em que o seu cônjuge não está presente, ou sua cônjuge não está presente, e chegar às vias de fato. Em sexto lugar, você pode chegar mesmo ao ato físico, né? O ato físico de alguém casado que configura o adultério. Percebe? Impulsos, vai para a mente alimenta, a mente fantasia, a mente articula, depois a mente marca agenda. Ela vê qual é o momento, ela vê qual é a hora, ela vê qual é a oportunidade, ela se articula, a tua mente se articula. E aí você assedia, se a pessoa aceitar o assédio, ela vai desembocar no adultério. Aqui encerro. Irmão, só tem um caminho para isso. Como esses impulsos de ordem de animais sexuados não podem ser sublimados, nós não podemos dizer que não temos, nós não podemos mentir para nós mesmos que não temos, né? Somos animais sexuados. Quem vai estabelecer o critério, e já estabeleceu, é Deus. E quem estabeleceu o critério dentro do parâmetro da sua palavra. E a palavra, então, deve ocupar o teu pensamento. Por isso, o remédio é tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, que isso habite o seu coração. Porque se você deixar essa árvore desde a semeadura da sexualidade, né, que não tem nada de pecado em si, nela mesmo, é para você vivê-la com a mais absoluta intensidade com seu esposo e esposa. E eu digo glória a Deus por isso. Deus nos criou assim. E tantas espécies foram criadas assim. Não há nenhuma restrição a isso, dentro daquilo que o casal estabelecer como seu parâmetro, né? Essa é a melhor forma de aconselhar pastores e pastoras. Não há uma regrinha de três, né? Cada casal, em cada país, em cada cidade dentro desse país, em cada estado dentro desse país, tem uma cultura diferente. Cada país. Então, o critério, quem deve estabelecer do relacionamento entre marido e mulher é o próprio casal, à luz da palavra do Senhor, desde que não infrinja a orientação do Senhor. E eu já te digo uma coisa, uma palavra que tem que ficar muito marcada: respeito. Se a outra não quer, você tem que respeitar. Se a esposa não quer, você tem que respeitar. Se o esposo não quer, você tem que respeitar. Porque você não vai estuprar sua esposa ou estuprar o seu esposo. Então, em nome de Jesus, aquilo que é puro, que é justo, que é honesto, que é de boa fama, se algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tá bem? Só existe essa maneira, a comunhão íntima com Deus, a comunhão íntima e dialógica, de diálogo com o seu esposo, a sua esposa, porque às vezes também uma das partes fica muito tempo se dedicando à oração, a jejum, e não cumpre os deveres sexuais com a esposa vai reclamar para a gente. Quantos casos eu já atendi de esposas dizendo: olha, ele trabalha muito, mas nós não temos uma relação sexual sadia. Quantos, irmãos? Vocês não têm ideia do número de mulheres que chegam reclamando: ele trabalha muito, dia de folga ele vai jogar bola. Esse é o exemplo mais recorrente que eu tive. No dia de folga ele vai jogar bola. No outro dia de folga, ele chama todo mundo para comer um churrasco lá em casa. E assim por diante. Então, acaba negligenciando essa questão com a sua esposa, e a esposa pode fazer da mesma maneira, ou com estudo, ou com trabalho, ou com outras coisas. Então, em nome de Jesus, encha sua mente, seu coração, sua mente, seu desejo da presença de Deus. E, em segundo lugar, dedique-se ao seu esposo, à sua esposa, depois aos seus filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinha. Dedique-se à família, dedique-se à igreja, dedique-se ao estudo, dedique-se ao pouco tempo que tem, né? Cada 7 dias, às vezes um dia de lazer. Dedique-se ao lazer e não fique à toa, passeando assim, seja concretamente indo para cá e para lá, meio que quem procura acha, né? Procurando alguma coisa errada para fazer, ou passeando na mente: ah, aquela fulana ali é bonita, ou aquele fulano ali é bonito. Então, começa a alimentar. Plantou essa semente, ela será fortemente regada. Fortemente regada por todos os elementos que eu aqui só mencionei. Elementos conscientes, articulados na própria sexualidade, elementos inconscientes. Elementos inconscientes coletivos, ela será fortemente regada. Elementos da hegemonia cultural, ela será fortemente regada. Desvie o teu pensamento, seja sábio, para você não incorrer no adultério. A bênção é que, em muitos casos, ou o homem ou a mulher pode até cogitar disso tudo, mas a outra pessoa diz não. Betseba, infelizmente, ou Batseba, não disse não. E Davi fez todo esse processo de articulação e depois teve que mandar matar o marido dela e teve um filho com ela. Esse vai morrer, mas depois nasce um filho dela, que é Salomão, que está aqui. Então haveria muitas coisas para ponderar sobre isso, mas nós não fazemos, ou faremos agora. Então, o primeiro ponto explícito, clássico, conhecido de todo mundo, um garoto de uma garota já, hoje em dia, com a internet, já sabem disso. Então, esse é o ponto trabalhado aqui e nós não podemos. Como é que a gente responde, pastor? A gente responde enchendo a nossa vida da presença de Deus, inundando a nossa mente da palavra de Deus, suplicando a Deus que nos dê um controle efetivo sobre toda essa semeadura, não deixando nem vir a semente e segurando os impulsos. E eu vou te dar um exemplo que vai motivá-lo por um lado e deve nos envergonhar por outro. A todos nós, falo para mim sempre em primeiro lugar. Nos animais, uma série de animais, onde os machos estão prontos para acasalar, se não for o período exato em que a fêmea tem, lá num período de 1 mês, 2 meses, né? Dependendo dos animais, a fêmea diz não e é não. E se o macho partir para cima, ela enfrenta. E ele não consegue. E nem depois vai tentar conseguir, porque é da regra do jogo ali. Né? Da liturgia do cargo, né? As espécies. Veja, eu estava dizendo, né? Se até os animais têm um controle, o macho, a fêmea, tem uma hora certa, um ritual, né? Certo. Por que nós não podemos ter? E nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Pastor, mas já aconteceu na minha vida. Eu gosto sempre de trabalhar essa questão em áreas diferentes. Não só nas áreas que eu fui mais atacado, vulnerável, não, em todas as áreas eu falo isso. Porque é muito comum também que muita gente desanime da fé, porque em determinado momento mentiu. Vamos falar de outra coisa: mentiu, mentiu deliberadamente, né? Honrou a outras coisas e não honrou o pai e a mãe. E assim por diante. Então, primeiro, pense no Senhor, pense na sua família, inunde-se da presença de Deus, inunde-se, do amor familiar, inunde-se, eu não estou falando para ter um pouco, inunde-se do amor familiar, depois, pela ordem, no seu ministério, na igreja, no seu estudo, no seu trabalho, no seu lazer, e não dê ocasião para a natureza sexual, sexuada, vir ganhando espaço. Ela não pode ganhar espaço, porque se ela ganhar espaço, começa o pensamento, avança o pensamento e tudo que eu já mencionei. Em segundo lugar, até ia fazer mais rápido, mas vale a pena trabalhar isso, irmãos. Eu não gosto de. Eu não aceito qualquer coisa, não aceito. E confesso a vocês que depois de compartilhar, bater papo, como a gente tem feito, eu sempre, todo dia, ouço, depois, nossa, tinha que ter tocado nisso, mas tinha que falar mais sobre Freud, tinha que falar mais sobre Jung, tinha que falar mais sobre a tradição mosaica. Irmãos, ou a gente faz bem feito ou a gente não faz. Faz bem feito dentro da sua característica. Pode ser que alguém consiga fazer bem feito de outras formas, com 10 minutos, e seja uma tremenda unção. Eu preciso dialogar com você. Eu gosto de dialogar. É coisa mais de quem gosta de ensinar. Quero ir nos mínimos detalhes. Se eu pudesse, em cada ministração, eu iria detalhando mais. E faço com os discípulos e com as ovelhas. Segundo lugar, o tema é um só: adultério, prostituição, pecado da imoralidade. O tema é esse. Letra A, esse que nós conhecemos, mais clássico, que desemboca na sexualidade, homem e mulher, mulher homem, pela ordem aqui do texto, 3.000 anos atrás. Segundo lugar, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, preste atenção, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, esse texto aqui de Provérbios 7 é, sem dúvida alguma, um texto que pode ser colocado em paralelo com os textos de Cantares de Salomão. Quando nós fazemos exegese, estudo do texto profundo, né, mais profundamente, levando uma série de coisas em consideração, já mencionei várias vezes para você, nós também fazemos o paralelismo para verificar se aquele capítulo tem um paralelo no mesmo livro, em outros livros, se tem consonância na palavra de Jesus, se tem repercussão no Novo Testamento. Então, esse texto pode ser colocado em paralelo com Cantares de Salomão, com, olha só a abrangência, o Antigo Testamento, depois da escravidão, da saída de Israel, do Egito, mais depois do período da conquista, se desenvolve no povo de Israel a ideia. Agora não é só Abraão, Isaque, Israel, não é mais só José. Agora é um povo inteiro que entende pela palavra do Senhor, e depois isso nossa, ampliado nos ditos sapienciais e consumado tremendamente no Antigo Testamento pelos profetas. O povo de Israel se considerava a noiva do Senhor, se considera até hoje, considera-se até hoje a noiva do Deus de Israel. A noiva do Deus de Israel, que um dia será a esposa do Deus de Israel. Ou, para muitos, já é a esposa do Deus de Israel. Aqui é um paralelismo fantástico, porque isso veio se desenvolvendo, não começa com Abraão, mas vem se desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Quando chega no período pós-conquista de Canaã, isso começa a ficar forte. Eles percebem, nós somos o povo que Deus ama, assim como o homem ama uma mulher, e a mulher começa a ser utilizada como um exemplo de Israel, da relação que Israel tem com Deus. No Novo Testamento, isso é absolutamente abrangente. Jesus deixa isso claro, os apóstolos deixam isso claro. Os livros apocalípticos, né, deixam isso claro. Então, há um paralelismo com Cantares, há um paralelismo com a história de Israel, há um paralelismo com a história de Israel no período de Jesus, há um paralelismo com a história da igreja no Novo Testamento, há um paralelismo que nos aponta o seguinte fato: mulher representa povo de Deus. Aqui é uma honraria. Ainda bem, né? Se fosse só pancadaria, era duro. Mulher é uma honraria. Uma honraria. A mulher simboliza o povo de Deus. Israel, igreja. Bom, mas e o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua, pastor? Tem tudo a ver, querido. Porque aqui, se Israel é a namorada, a noiva, né, a futura esposa de Deus, se a igreja é a noiva de Cristo, a futura esposa para uma vida eterna com ele, então não se admite que essa noiva, que essa mulher, se vista como uma prostituta, se prostitua, seja imoral, leviana, bajuladora. Não adianta tentar bajular Deus, né? Sendo imoral e sendo contrária à palavra dele, não adianta ser espalhafatosa, soltar fumaça. Hoje as igrejas estão soltando muita fumaça, né? Nos altares aí dos ministros de louvor. Nossa, quanto gelo seco! Mas é só gelo seco, ou quase só gelo seco, não tem nada. Sedutora, espalhafatosa, né? Cheia de berenguendê. Né, cheia disso e daquilo, como traduzir isso, hein, missionária? Berenguendê, cheia de, né, aparência e no fundo, no fundo, no fundo, se prostitui. Se prostitui. E como Deus não é igual a esse jovem que aceita a prostituição, de Provérbios 4, ela se prostitui com um outro homem. Opa, que lindo! Que jovem é esse? Que homem é esse? Eu, você, aquele que aceita a sedução da prostituição. Logo, se a mulher em toda a Bíblia, agora eu pego o todo como uma força de expressão, em quase toda a Bíblia, é representação da noiva do Senhor, e essa noiva muitas vezes se prostitui, ela se prostitui como e com quem? Ela se prostitui de modo espalhafatoso, né? De modo leviano. E com quem? Com algum agente, com algum ser. Ela se prostitui comigo e com você. Se nós deixarmos que o povo de Deus, se nós deixarmos, a máxima é a mesma, que o povo de Deus deixe de ser trabalhado na questão de que não pode ocupar o lugar central em sua vida, se nós não avisarmos, o povo de Deus, dentro da igreja, pode cair em prostituição. Mas como? Como? Não é casa de prostituição. Você pode se prostituir consigo mesmo e com tudo que lhe diz respeito. O que me diz respeito, pastor? Bem fácil. Sua família pode ser o objeto da sua prostituição. Uma das vestes de prostituição. Mas família não é uma bênção? É uma bênção. Se ela não estiver em primeiro lugar na sua vida. Então, como é, pastor? Como é? Em primeiro lugar, sempre Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Ele é o primeiro mesmo. Se ele não for o primeiro, ele não é mais nada. Arautos do Rei. Ele não é mais nada. Respondo de novo. Por que Deus é vaidoso? Não, Deus não é vaidoso. Deus não tem vaidade. É que ele sabe que se ele estiver no centro da sua vida, se ele for o amor da sua vida, se ele for o seu maior tesouro, quanto mais você tiver a Deus como o seu amado, como o seu tesouro, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Seu coração vai estar nele. E se você estiver perto dele, sabe onde você vai estar? Perto da sua família. Porque quanto mais perto de Deus, mais perto da esposa, mais perto dos filhos, mais perto dos netos, mais perto dos familiares. Ah, então quanto mais perto de Deus, mais perto da família? É. E quanto mais perto de Deus, mais perto da comunidade eclesial, da igreja de Jesus Cristo. Não da denominação aqui eu estou falando, da denominação também, porque é o lugar onde você congrega, mas mais perto do povo de Deus. Mais perto do povo. Ao invés desse rapaz ir para no anoitecer, para encontrar com a prostituição, você será um rapaz latino-americano e sem dinheiro no banco. Abre e fecha aspas para o Belchior, o autor, né, dessa frase. Ao invés de você ir no fim da tarde buscar o pecado, você vai buscar de dia e de noite a Deus. E mais perto de Deus, mais perto da família. Mais perto de Deus, mais perto da igreja. Mais perto de Deus, mais perto do estudo. Não só a igreja, ministério, né? Seu ministério. Mais perto de Deus, mais perto do estudo. Ah! Então vou ter paixão por estudar? Vai. Porque Deus vai te dizer que um homem sábio precisa se dedicar. Ah! Então, mais perto de Deus também junto ao trabalho? Sim. Quanto mais perto de Deus, mais prazer em trabalhar. Você não vai trabalhar só para cumprir a lacuna, o dever e depois receber um salário. Não há honra nisso. Não há honra nisso. A honra do trabalho está no prazer de labutar, de trabalhar. Nós somos criados para isso. Quanto mais perto de Deus, mais família, mais ministério, mais igreja, mais estudo, mais trabalho. E olha, quanto mais perto de Deus, mais você vai ter um dia de lazer por semana ou dois, dependendo de cada profissão, ou mais, se você já se aposentou, você vai ter tempo de contemplar a criação, contemplar a vida. E longe de tudo isso vai estar passando adultério, prostituição cultural. Longe de tudo, você não vai se prostituir nem fisicamente contra o seu cônjuge, né? não vai trair o seu cônjuge e você não vai se prostituir cultualmente, colocando a si mesmo no centro e daí dizendo assim: eu tenho que cuidar da minha família, não dá para orar. Eu tenho que cuidar do ministério na igreja, mas eu trabalho tanto na igreja, mas tanto, tanto, tanto. E quantas horas você tem orado e quantos dias você tem jejuado? Ah, não tem dado muito tempo, porque eu estou todo dia na igreja. Prostituição, irmão. Prostituição cultural. Então você veja, você pode adorar a si mesmo em forma de dedicar a primazia do seu tempo à família e dizer: não, mas é que eu preciso cuidar do futuro do bisneto. Cuide aproximando-se em primeiro lugar de Deus e sendo exemplo para que o seu filho se aproxime de Deus, o seu neto se aproxime de Deus, interceda, seu bisneto se aproxime de Deus. Cuide disso. Essa prostituição é mais sutil, mas tão perigosa quanto a outra. Leva à morte. Se você conseguir, se você colocar o eu no centro da sua vida, eu e a minha família, eu e a igreja, minhas atividades, eu e o meu estudo, não tenho tempo para Deus. Eu e o meu trabalho, não tenho tempo para Deus, nem um sermãozinho de dia, nem uma devocional de 15 minutos. No cenáculo eu tenho? Não, não tenho. Tenho que estudar, estudar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. E no dia de lazer eu preciso de um pouco de refrigério. Não vai me vir com estudo, cenáculo, dia a dia, pão diário. Não venha com nada. Eu quero, né, um dia sem Deus. E aí você transforma a sua vida numa prostituição cultural. Não é cultural. Cultural é outra coisa, a cultura também pode colaborar para aquilo que a gente já mencionou, para reforçar conteúdos subjetivistas, ou seja, que exalta o teu eu. Exalta o teu eu. Olha, Deus, tá bom, vou na igreja uma vez por mês, tá bom, tá ótimo, demais, não vai pedir mais que isso não, que eu não sou religioso, não sou fanático, né? É prostituição, querido. Está se prostituindo com você mesmo. Nesse caso, a prostituta sou eu ou é você? Nesse caso, a prostituição é feita com jovens rapazes, a família, ministério, estudo, trabalho, até o lazer. Que Deus te abençoe, que essa palavra cale fundo no seu coração e você não deixe entrar esses pensamentos que dizem agora, só para reforçar o segundo ponto: ah, eu vou me dedicar inteiro por inteiro, inteiro por inteiro à minha família, e eu vou me dedicar ao meu trabalho, muito, muito, muito, muito, muito, mas um capítulo por dia da Bíblia eu não aguento. Não aguento nem ouvir, quanto mais ler. Cuidado, você está caminhando para a morte, sendo membro de uma igreja. Não deixe a tua mente criar essa semeadura, porque também há um impulso subjacente, um impulso da tua pessoa, um impulso da tua pessoa, e há um impulso coletivo nesse sentido, para você não ser religioso também, e há um processo cultural também, para você não vai, mas não vai muito, né? Que nem Faraó falou para Moisés: vai, mas só até ali, não fica muito longe, não, viu? Fica debaixo da minha vista. Vai na igreja, mas nem tanto. Leia a Bíblia, mas um pouquinho por ano tá bom, né? Oferta, mas não oferta muito. Vai ofertar muito, né? Doe o seu tempo, mas não doe muito. Vai estudar, estuda, mas tô, né? Se você tem tanta coisa para estudar, pré-vestibular, você vai pensar em Deus. Ah, Deus, faça-me um favor, eu tenho que pensar no vestibular. Você que está em período de vestibular, tem que estudar. Tem que estudar. Deus fica para segundo plano, ou para terceiro, depois da família, ou para quarto, depois da neurose, ou da crise, né, que você vai entrar. Deus vai ficando para trás. Então, como eu me mantenho sem prostituir-me? Em primeiro lugar, não caindo na sedução de mulher ou homem nenhum. ponto. E nem deixando isso ser alimentado, ainda mais num ser que já é sexuado. Número dois, como é que eu faço isso? Colocando Deus em primeiro lugar na minha vida, porque mais perto de Deus, mais perto de mim mesmo, mais perto da família, mais perto do ministério da igreja, mais perto do estudo, mais perto do trabalho, mais perto do lazer. Que Deus te abençoe. E que essa reflexão fale para você muito e você diga: eu nunca, eu não quero, em nome de Jesus. Deus me ajude a não me prostituir, nem da primeira maneira conhecida popularmente e nem da segunda. Que o Senhor te fortaleça, meu irmão. Que o Senhor te fortaleça, minha irmã. E se já aconteceu, se arrependa, peça perdão e mude a hoje. Quando você ouvir, mude hoje. É Deus em primeiro. As outras coisas te serão acrescentadas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação bendita do Espírito Santo, seja sobre nós. Sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.